só nível 340? Correto, chama pra chegar em estacionamento. Tá bom. Controle Salvador, Papai Uniforme, Alfa Oscar November. Leona 20, decimal 8. 208, grato, até a volta. Controle Salvador, boa tarde, Papai Tango, Vitor, em Desilete. Papai Uniforme, Alfa Oscar November, consiga. Decolado da pista 10, do aeroporto de Salvador, com destino ao aeroclube da Paraíba, no nível 095. Papai Uniforme Alfa Oscar November, inicialmente um no meu pé no corredor forte. Controle, Vitor. Um no meu pé e corredor forte, senta. Papai Tango Vitor, Índia Juliette, mantenha as condições visuais. Ou no meu pé, esse corredor forte. Corrigindo Vitor Índia Juliette, no meu pé, no corredor axé. Gente, Papai Tango Vitor Índia Juliette, reporta no farol da barra. Reporta no farol da barra, Juliette. Juliette. Poderia indicar a proa pro Alfa Oscar November? Alfa Oscar November, mantenha o corredor forte inicialmente. Informe pro ideal para Través Paris, direção Interlagos, Vitor Mike. Vitor Mike, Quebec, reporta visual com campo. Reporta visual com campo, Quebec. Eu só não copiei a informação que eu preciso. Forma pro ideal para o destino. 040. O pôr do sol em Salvador hoje é 2029. E está autorizado direto para o destino. 500, nível 095. Autorizado subir. Alfa Alfa 90. Controle Bono 806. 806, contato radar, sobre a montanha 230, saída PUCA. 230, PUCA. Gol no 754, chama Recife, 12685, alterna 12545. 1285, 1245, ou no 754. Agora estabilizado, 6315. Puxando é 6315, completa aproximação, torre 11895. 295, estou grato. Visual com campo, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, chama a Torre Salvador, 11895. 1895, Quebec. Alfa Oscar November, mantenha 1507. Mantenha 1507? Afirmo. Alfa Oscar November 1510. Para o táxi da 3216, 700 a bordo, 3 horas e 40, perna João Pessoa. Confia apenas ao do alternado? João Pessoa, da 3216. Afirmativo, via Índia no ponto de espera, chama 808-95, altímetro no 09, tan 3216. Espera da 10, nós chamamos a Toy 18-3-2-1. Gente, papapá, Mike Bravo, Oscar. Mantenha-se em condições visuais, tem frequência livre. Reporta ingressando 20 milhas. 2-0 milhas para Salvador. Mostra o externo, baixa o travão, estando a 6315. Estaciona 6315, autorizado pouso, pistão 0, vento 140 graus, 08 nós. Entre Lever Pouso na pista 0-6315. Bruno, adiciona a identificação. Desce para 4 mil pés, voa Bonf para chegada Bonf, ajuste 0-19. Mãe Quebec, visual com Airbus da Avianca na final 1-0. Afirma, Quebec se adequando com o número 2, se possível. Gente, Vitor Mike Quebec se adequando com o número 2, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Gente, com o número 2, aguardando autorização para pouso, Vitor Mike Quebec. 8-0, disponível, aceita? Copio 3-2, prossiga. Então, 3193, autorizado Galeão. Via UP Zulu 1-0 até SMAP, após conforme rota do plano de voo, nível 380, saída da EOLE da Bride, pista 1-0, primeira curva à direita. Acione o código 5437, frequência do controle 120.8. 7-3193, autorizado conforme nível de voo 380 para receber. Galeão, aerolia UP Zulu 1-0 até SMAP, após rota conforme plano de voo. Fala pista 1-0, com primeira curva à direita, frequência da EOLE da Bride. Código transponder 437, o controle de saída em 120.8.0 para 3193. Frequência do controle 120.8, cotejamento correto, reporte posicionamento. Voltaremos para 3193. Chané 6141, sem restrição de velocidade. Gente, é o 6141. 600, inicialmente reduza para 2509, é o número 2 na aproximação. Reduzindo, 159, 600. Caos 109. Tudo autorizado no 7, Vitor Mike Quebec. Chanel 6315, solo 39, livre à direita e chame solo 121, décimo 9. Direita 219. Solo Salvador, boa tarde, Chanel 6315. O Chanel 6315, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04. Voo no 394, vamos para a cópia? Voo no 394, autorizado Galeão, via UP Zulu 1-0, até SMAP, após conforme rota do plano de voo, nível 360, saída da EOLE da Bride, pista 1-0, primeira curva à direita. Acione o código 5470, frequência do controle 120.8. O no 394, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Então, 3216, decolado 41, time controle 120, décimo 8. 208, 3216, boa tarde. Vitor Mike Quebec, bom domingo. Momo Frote. São 3216, contato radar, sabe manter 370, saída Momo. 370 na Momo, 3216. Gol no 600, retorna para 2209. 2209, 600. Papa Romeu Lima, Copa. Trio Papa Romeu Lima, autorizado Mata de São João, 500 pés, litoral norte, pistão 97. Acione código 0140. Romeu Lima, cotejamento correto, reporte acionamento, puxe com a torre, vai ser 118195. O triplo Papa Romeu Lima, confirme o pátio da bata? Tem consciência de falar com o Pro Nordeste, quando autorizado pela torre Salvador? Firmativa em coordenação com a torre, decolagem 07 com o Pro Nordeste, já para interceptar o litoral norte. O triplo Papa Romeu Lima na bata para acionamento chama torre, 10895, bom voo. Papa Tango Victor, confirme. O Victor, India Yankee, informação em curso, a Sierra, confirme o pátio que se encontra e a pista que decola, por gentileza. Pátio 5, decolagem da 17, informação com Sierra, aguarde cópia, por gentileza, Brasília, uma centena. Acionamento a critério do comandante, ok? Tudo bom? Oxané 61141, informa o tráfego na sua posição de 10 para 11 horas, como noroeste, tá passando 075 para 370. Oxané 61141, grava. Então, 3216, informa o tráfego na sua posição de 2 para 1 hora, como sudoeste, tá passando 070 para 4000 pés. Teste o tráfego, 3216. 3216, autorizado código. Código, 3216. É 6141, desce para 2000 pés, Senegal no 09, direto Duna, reporte estabilizado. Desce para 2000 pés, com 1019, direto Duna, para o Oceaner 6141. Gol no 600, reduza para 1809, desce para 2500 pés, Senegal no 09, inicialmente voa Serra Vito 368. Igual, Serra Vito 368, desce para 2500, com 10018, 600, reduzindo velocidade. Patango Vitor Mike Avex, segundo para a cópia. É o passaria do 2262 no pátio 3 para o acionamento. Passaria 2262 autorizado o acionamento, repassando para táxi. Chamaria. O 9924, autorizado para o pushback, acionamento, reporte para táxi. Romeu Lima, fora do solo. Papá Romeu Lima, fora do solo, os 47, com proas e buraquinhos, chama controle, 1, 2, 0, 8. Pro de buraquinho, vai chamar o controle 128, grato, até a volta, Romeu Lima. Funcionando e puxando no momento. Direto Simbra, reporta visual do campo. Boa, direto para Simbra, desce para 1700, reportará visual, puxando em 6141. 35626, mãe ideal de descida. 35626, desce para 4000 pés, que é legal no 099. Para 4000 no 099, 5626. Controle de Salvador, o triplo Papá Romeu Lima decolou da 17 pro Nordeste, transfere. Triplo Papá Romeu Lima mantém-se em condições visuais 500 pés. Condições visuais a 500 pés, o Papá Romeu Lima vai reportar 20 milhas fora. São 3216, chama Recife, 1268, sim, bom voo. Está passando agora 1900 por 1950, tem que dar Roberto. 268, 3216, boa. Azul 4116, aciona a identificação, desce do 050, chegada Mari. Identificou direto 050, para Mari, da Mari, passo 1116. Iba Parosco, número 2 para cópia, aguarde, por gentileza. Mike, bravo, Oscar. Boa rotatória. Ainda não recebo modo alfa nem modo charge do transponder. Papatango, Índia Paparosca, autorizado Cairo Lourenço. Aliás, Whisky, informa o tráfego 12 horas, 8 milhas à sua frente, giratinho com o 2 na aproximação. Autorizado ILS Whisky, já estabilizado, frente do tráfego B00. Ô, Salvador, tá 3296 retornando, poderia confirmar a frequência de Recife? 1268, não chamei e ninguém respondeu. 3216, 12685, alterna 12545. 3685, 2545, obrigado, Gabriel. Passagem 2262, sequência da torre é 1118-95. 1118-95. Afirma, passagem 2262. Salvador 1118-95, bom pouso. É daqui a pouco, chama até 141. Quanto a Salvador, tem alguma possibilidade de abreviar o tráfego do 35626? Dito Mike Beck, solta a cópia. Dito Mike Beck, autorizado Cairo Lourenço, mil pés, corredor axé, pista na 7, primeira curva à direita, acione código 0161, frequência do controle 120, decimal 8. Gente, alfa, ótimo, não vem. 614. Gol no 600, completa a aproximação, chamador em Salvador, 11895. 18952, Salvador 600. Salvador, gol no 394, estacionamento, por favor. Liga. Táxi está pronto para o táxi, 2 horas e 30, 122 Salvador, 10 Salvador. Ouvimos dar de táxi, por gentileza, gol 1924. 924, está com 2 horas e 30, 122 a voz, alternando Salvador. E baixa altitude, com referências visuais. Escuta permanente do controle de Salvador. Autorizado táxi até o ponto de espera, via Pátio Uno, Índia, Alfa, mas atente à aeronave da Passaredo, que vai passar no Pátio Uno, segue à frente. Autorizado até o ponto, espera. Partiu no Índia Alfa, está sempre em passarinho, são 924. Para o posto de estacionamento, gol no 394. Aguardando pista livre. Já passado, travado, aguardando pista livre, no 600. Vitor Mike Beck, muito boa tarde novamente, livre seu máximo, pronto, táxi. Já para Paróxica. Um minuto 4, por gentileza. 5626, tem condições de manter 250 nós até Duna? Irmão, 250 até Duna. 5626, voa direto pelo, está presente. Direto pela flor de Pelô, 5626, atrás. Fico autorizado, feedback acionamento, reporte pouco para táxi. Turim de Yankee ao solo. Sim, seu plano foi apresentado em Léus, já coordenado, porém não foi transmitido para o Centro Recife, porque o Centro Recife não tem seu plano. Já entrei em contato com a sala de Salvador, pedi para que ele fizesse a transmissão dos dados do seu plano. Assim que eu tiver, eu pago sua cópia. A previsão é de mais 5 minutos, o Vitor, Índia e Yankee. Voo no 600, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 20 graus, 09 noite. Sem livre pouso, voo no 600. Passaria 2262, visual com tráfego na final no 0. Sim. Gente, após o pouso do Boeing da Gol, ali mantém cabeceiro no 0. Faz pouso, ali mantém, Boeing da Gol. Cópia. Aguardo, voo no 333. O Índia Paparosca pronto para cópia. Índia Paparosca, Salvador, Cairu, mil pés, decolada 17, primeira curva direita, corredor axé, aciona 0177 no transponder, o controle opera no 20.8, a torre opera hoje em 1, no 8.95, Índia Paparosca. Papapá, Mike Bravo, Oscar, tá visão com o campo? Ativo 5 a bordo, pátio 4, chama a torre 108-95 para acionamento, Índia Paparosca. Bom finalzinho de série aí. DS, posso estabilizar. 2.1099 na proa de Duna, autorizado LS, 5626. Trip 5489, pronto, cópia. Afirmo, 4489. 5489 da Trip, autorizado Conquista, vitória da Conquista, 200, nível decolagem da 10, primeira curva direita, perfil da saída Arbor. Após Arbor, voa direto, vitória da Conquista, 55 no 3 no transponder, o controle 120.8, Trip 5489. Vitória da Conquista, autorizado nível 200, decolando da cabeceira 10, curva direita, saída Arbor. Após direto, vitória da Conquista, 55 no 3 no transponder, 208 é o controle. Salvador, Trip 5489. Está na posição 05, parte 3, pronto, está puxando. Imativo em coordenação com a equipe de solo, reporte para o táxi no par 35489 da Trip Airlines. Reportaremos, 5489. Vai chamar a sala 219600. Passareio 2262, vento 110 graus, 09 nós, autorizado decolagem, pista no 0. Salvador, Bono 600. Bono 600, livrou Cogino. A intenção é cópia, Natal? Não, 600 ainda não. Tá, livrou pista. Afirmativo, livrou, chamou o táxi via Alfa, reporte antes do táxi Juliette, Bono 600. Reporte antes da Juliette, 600. 4 horas, galera. Confirme os dados, por gentileza. Para o táxi 3805, com 183, 4 horas, galera. Afirmativo, inicialmente táxi até através da posição 612, o TAN 3805, 1019 no altímetro. Até através de 612, 1019, 3805. 3, assentou tráfego de 1 Bravo 06, próxima rotatória, mantendo 700 pés. Ficará atento ao tráfego, patrulha 03. Mike Bravo, Oscar, atento ao tráfego do helicóptero da Polícia Militar, próximo a BR-324. Próximo 8. 208, boa. Vitor Mike Quebec, decolada 5-6, sem controle, 120, próximo 8. 208, Vitor Mike Quebec, seu regresso. Cruzando 1.200 na sua escuta. posição de ataque 6 Juliette, por gentileza. Da posição 600. Recolou, se escuta. Babatango Vita, Mike Quebec, mantém as condições visuais no meu pé escuro da Serra, reporta fora da barra. Pé da Serra, reporta fora da barra, Vita Mike Quebec. Salvador, Passaredo 2262, câmbio. Passaredo, acione código 5453. Decolagem, pistão no 7, o vento 120 graus, 08 nós. Contato radar, sobe manter 180, saída Arbor. Arbor, direto Conquista, confirmo. Afirmo? Sai, 600. Mike Bravo, Oscar, Torre, Salvador, 1895. 118, pode confirmar. 11895. 11895. O TRIP 5626 estabilizou no lock. TRIP 5626, completa aproximação, torre 11895. Torre 11895, grato. Azul 4116, desce para 2000 pés, autorizado ILS, porta estabilizada. 2000, reporta estabilizada, 4116. Baixada travada. Matará baixado travado, 5626. Comandante! Salvador, boa tarde, helicóptero papapapá, Mike Bravo. O Índia Paparosca, decolado 58, chama controle, 120, decimal 8. 120 com 8, muito grato, Papa Oscar, abraço ao comandante. Ô, Javan, abração. Vala Lava 24, decolado 59, chama controle, 120, decimal 8. Pessoal, comendo, após 4, Índia, 9, 5, 8, 9, até já. O número 600 confirmando, tá livre, até o portão 10. Portão 10, 600. O Índia Papa Oscar, boa tarde, mantenha-se em condições visuais. O número pés, corredor Axé, reporta no farol da barra. A senhora autorizaria uma ascensão ao 2500? Axé para o controle, gol 924, 128, viu? Vola 924, controle 120, decimal 8. Exato. Yankee, pronto pra cópia? Vitor Indy, Yankee, Salvador, Brasília, autorizado nível 1, centena, 1-0-0, decolado 1-7, primeira curva direita, fechada saída Arbor, após Arbor, voo Elefa. Após Elefa, conforme rota do plano de voo. 5534 no transponder, o controle 120, decimal 8, o Victor India Yankee. Trip 5595, aciona a identificação, desce para o 050, chegada a Mari. Recebeu contato com o senhor Recife, pedindo para descer, que estão 050 na Mari. Vitor Indiante, protáxi, chama a torre no 118, decimal 95. Torre Salvador, eu tripe 5489, ponto de espera da 0, ponto de espera da 0. 35419, mantém ponto de espera da 0. Mantém 5419. Salvador, o Mike Bravosca. Prossiga, Mike Bravosca. Atualizar com o trip na final, autorizado, ingresso como número 2, direto pro pátio 3, sem interferir para as naves no sol. Mike Bravo Oscar, como número 2, após o pouso do trip, autorizado prosseguir para o pátio 3, evite sobrevoo nas aeronaves no mesmo. O vento 150 graus, 09 nós, reporte solo controlado. Bravo Oscar. Confirme. 4116,